Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nas Voltas do Globo, aqui no canal 1 da Antena Web. Quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2013. Eu sou o Carlos Bonaparte e a partir de agora vou falar-lhe sobre, tal como lhe disse ontem, o Eurodance. Um género que tem algo em comum com o Italo Disco, género que abordamos nesta quarta-feira que passou. Falamos na altura do Italo Disco, hoje falamos do Eurodance, tal como disse ontem. Digo que têm os dois algo em comum, muito em comum. Nasceram e morreram na mesma década. Ou seja, o Italo Disco nasceu e morreu na década de 80, o Eurodance, na sua genuinidade, nasceu e morreu na década de 1990. Mas ao contrário do que aconteceu com o género Italo Disco, o Eurodance teve uma vertente mais, como é que eu posso dizer, avassaladora. É que foi algo de grande sucesso por todo o mundo. Hoje, ainda hoje, há várias rádios ou programas específicos que se dedicam exclusivamente ao género Eurodance. E há até algumas rádios que se dedicam apenas ao Eurodance dos anos 90. Tal é o material que, enfim, que se pode recuperar. Não é que não haja material do Italo Disco. Simplesmente este género, o Eurodance, acabou por colher ainda mais fãs, ainda mais adeptos. Eurodance, igual que classifica-se por uma batida de, ou seja, de 4 tempos, ímpar, ímpar, par, par, é uma, ou seja, um 3-2-4, igualmente simples, mas é mais rápida. O número de batidas por minuto é mais rápido. Não há Eurodance, ao contrário do que aconteceu com o Italo Disco, não há Eurodance Slow. Há apenas Eurodance. Ele assume a sua vertente rápida ou uma vertente mais noturna, se quisermos, com batidas mais pesadas ainda. Caracteriza-se por letras simples, o que nem sempre acontecia no Italo Disco, embora sobretudo, mas no Eurodance não há praticamente músicas Eurodance com uma letra mais complexa. Há músicas pop que se aproximam em termos rítmicos do Eurodance, mas não seguem a linha do género, porque em termos instrumentais, até a própria batida também é mais simples. Em termos instrumentais, há uma maior complexidade e ao mesmo tempo a letra há uma letra, não é? Estou-me aqui a lembrar da música, por exemplo, Where Do You Go dos No Mercy. Não é Eurodance, é pop. Embora muitas pessoas poderiam catalogar esta música como Eurodance, porque é uma música até mexida, rápida, mas não é Eurodance. Ou por exemplo, Missing You dos Everything But A Girl, não é Eurodance. Agora, se falamos de músicas dos Capella, dos Culture Beat, por exemplo, ou até a música que venceu o festival Eurovisão da Canção ano de 96, de Gina, sim, essas músicas são do género Eurodance. E o que nós aqui vamos falar um bocadinho sobre este género. Como disse, 4 tempos, 1, 3, 2, 4, ou seja, ímpar, ímpar, par e par. E o género derivou precisamente de géneros da década de 80. O Italo Disco, o Club, o Disco Ball, derivou então daqui, destes géneros. Também com a sua própria genuinidade, ou seja, com a sua própria identidade, aliás, por assim dizer. O Eurodance era também ele, o primeiro género, sobretudo, a ser feito com base em samples. Como é que eu posso explicar? Já com uma maior tecnologia, já com uma maior informatização, era frequente vermos os mesmos beats, ou seja, a mesma batida, ser utilizada para vários instrumentos, para várias melodias. Algo que também era muito frequente, era a mesma sequência de acordes, o que fez com que o género também estivesse um pouco condenado à morte, por assim dizer, porque a sua, digamos, não era muito original, efetivamente não era. Digamos que este género pecava muito por isso. Ele tinha letras, é um facto, mas quase todas abordavam o mesmo tema, a noite, o amor e a conjugação das duas, quando se proporcionava. Mas na sua generalidade ficava-se por aqui. Não havia muito mais do que isto. Havia algumas músicas que foram especialmente bem sucedidas, não é? Mas como aquelas que nós vamos aqui ouvir hoje, algumas músicas que saíram especialmente bem sucedidas, mas na sua generalidade o Eurodance vale-se pelo todo. É uma generalidade, digamos assim, que podemos assumir como certa. Digamos que este género teve então esta seu apogeu, ou seja, nasceu e faleceu no mesmo ano, ou na mesma década, 1990. Teve, ao contrário do Italo Disco, teve seguidores em termos de lá de cá, como se diz, ou seja, artistas que seguiram muito mais rapidamente o género. Mesmo até nos próprios Estados Unidos, seguiram muito mais rapidamente o género do que, por exemplo, quando aconteceu com o Italo Disco. Digamos que há aqui apenas uma pequena diferença em termos do que foge à Europa Ocidental, e aos Estados Unidos. Houve apenas uma diferença. Desta vez foi mais a Hungria que se adaptou ao género e não a Rússia. Os russos possuíam a sua própria dança, o seu próprio estilo, que muito se acercava ao Italo Disco nos anos 80. Já a Hungria foi aquela que mais mudou a postura na década de 90 e, curiosamente, um país que até costuma ser tão fechado em termos musicais, em termos culturais, abriu portas muito rapidamente à Eurodance. Adaptou ao seu jeito. Tornou até um pouco mais pesado em certos aspectos e um pouco mais suave. Ou seja, uma batida mais rápida, mas também não tão pesada. Simultaneamente, um pouco por todo o mundo, o Eurodance foi ganhando uma uniformidade. Mas até em países como Espanha e Portugal, nós temos aqui em Portugal um grupo, que eram os Santa Claus, que também eles foram um grupo de Eurodance, duraram muito pouco tempo, mas também tiveram o seu quê de Eurodance. Até mesmo, por exemplo, os Santa Maria começaram precisando por ser um grupo de Eurodance. Depois é que excluíram o Euro e ficaram apenas um grupo de dance music. O Eurodance, que foi um género que teve. Como é que eu posso dizer? Não vou dizer que teve uma morte rápida, até porque o Eurodance sempre teve muitos revivalistas. Dá também, porque digamos que é convidativo ouvir ou fazer Eurodance, porque a sequência de acordes, como já disse, é muito suave, aliás, é muito idêntica e ao mesmo tempo é muito intuitiva. Portanto, também ela é uma garantia de sucesso, não é? E ao mesmo tempo não é preciso grandes letras para essas músicas. O facto de também fazer com que os acordes sejam quase sempre os mesmos e as batidas também faz com que a sua produção seja, não direi low cost, mas ou seja, não direi de baixo custo, mas enfim, um custo inferior a por exemplo, ao Italo Disco ou a outros géneros que incluem ou uma batida mais elaborada ou uma instrumentação mais elaborada. Bom, não era bem isso que acontecia, ainda que o Eurodance tivesse outra questão. Apesar do Eurodance não ter um ritmo definido, não era Italo Disco, nem era tão lento como era o Italo Disco Flow. Nem era tão rápido como o hard dance, mas ao mesmo tempo assumia uma multiplicidade de ritmos que permitia, ainda que os acordes fossem muitas vezes sequenciais em vários temas, ao mesmo tempo tinha também este género vários ritmos que possibilitavam ao mesmo tempo diversificar um tanto. O género teve sempre muitos revivalistas, ainda que o dance floor desse lugar no princípio da década de 2000 ao Eurodance. Foi o Dance Floor quem passou a dominar as paradas, por assim dizer. Ainda assim, o Eurodance continuou a ter revivalistas e até alguns temas de sucesso. Por exemplo, na Roménia, o tema das Ásia, Inima Mea, foi um sucesso e é um tema Eurodance. Aqui em Portugal tivemos os Santa Maria, que até por volta de 2000-2001 se dedicavam, na sua maioria, à exceção de alguns temas românticos, se dedicavam na maioria à música Eurodance, ao género Eurodance. E mesmo o tema Blue Dabadi dos Eiffel 65 da Itália, enfim, chegou até quase aos dias de hoje. A própria King Lucas, que era uma desconhecida, conseguiu rapidamente chegar a um sucesso internacional, participando com os Eiffel 65 ou os Blood and Gang, que também tiveram o mesmo destino. Poderíamos aqui dizer que sucessos mais recentes de Eurodance já vêm muito misturados com o que é o dance floor. É sem dúvida uma junção dos dois géneros que faz com que também o próprio Eurodance seja, por um lado, possível de se manter vivo e, por outro lado, que o dance floor não seja também ele dominado, por assim dizer, por por outros géneros, porque as modas vão passando, não é? Digamos que talvez uma música de grande sucesso recente que podemos aqui trazer será a música de Diana Matei, Love Me. Esta música teve um sucesso também ela internacional e pronto, foi de facto um tema que foi lançado no ano 2012. Ou, por exemplo, aqui em Portugal, a música da Kátia Aveiro com os Wild Boys, Boom Sem Parar. Esta música tem também, tem um pouco de dance floor, tem um pouco de Eurodance, mas mais autêntica do que isto, mais autêntica do que esta música da Kátia Aveiro, é mesmo a música de Diana Matei, Love Me. É precisamente por esta música que vamos iniciar a edição de hoje do Nas Voltas do Globo, e claro, depois só sucessos da década de 90. Vamos trazer aqui músicas de Ice MC, Music is a Vibe, por exemplo, ou os Capella, também Corona. Podemos dizer aqui muitos artistas. Há muitos e com muitas músicas que fizeram sucesso na década de 90 com o género Eurodance, mas com o tema de 2012, o sucesso mais recente que aqui identificamos de Eurodance, e é com ele então que vamos ficar nesta edição, é com ele que vamos abrir esta edição do nosso Nas Voltas do Globo, musicalmente falando, claro. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me e desejo aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima quinta-feira na companhia, então, do Canal 1. Já de seguida, há mais uma edição de Homem Universal, produção da Stop à Destruição do Mundo. Tenham um bom dia, ou neste caso uma boa tarde, e até amanhã.

Thank you.